Teve uma vez que eu fiz uma aula de alguma disciplina do mestrado, eu tive aula com o... Ai, eu não vou lembrar o nome do professor agora. Covid, né? Fez isso com a nossa memória. Mas ele é mímico. E aí perguntaram pra ele, como é que você sabe repetir aquela forma exata no momento da mímica? E ele respondeu, eu não sei o que eu preciso fazer de forma externa, mas eu sei qual é o impulso interno que me leva para aquela forma.